sobre mim. Perigoso e fatal, não tive como fugir. No seu jogo apostei e não ganhei. Me arrisquei e só feri. It's so-